Pô, eu tenho certeza que ele é só um personagem, saca? Eu tenho certeza que ele sabe exatamente o que ele tá fazendo ali. Ele sabe o papel dele na mídia, ele sabe que ele tá sendo filmado, ele sabe que aquele discurso vai ser propagado, saca? E é por isso que eu acho importante, por exemplo, esse rolê da mídia livre e tal. De ter uma rádio livre, de ter uma comunicação livre, de ter uma... de torcer por uma internet livre, saca? Como o Caetano tava falando ali, a internet já foi uma coisa legal, entendeu? Onde a gente podia compartilhar as coisas de verdade, saca? Sem ver um aumento do seu pênis 40 centímetros ou... Não, é sério, velho, é sério, saca? Sem tu clicar numa parada e abrir 3 páginas, sabe? Sem instalar o Baidu chinês no teu computador, tá ligado? Tipo, não, a Deep Web é bem de boa, na real. Lá os caras estão fazendo merda pra caralho e propagando, saca? O cara tava falando lá que o Bolsonaro tem que ter voz. Sim, eu acho que qualquer pessoa tem que ter voz, mas... O que eu acho engraçado é as pessoas não contestarem o que o Bolsonaro fala na mídia, aberta, sabe? Tipo, o cara falou isso, não foi em qualquer meio televisivo, saca? O cara chegou e falou isso na TV do Congresso. É uma mídia que deveria ser pública, nacional, pra mostrar a visão do nosso parlamento, e, tipo, os representantes do povo. E o cara tá lá fazendo discurso de ódio, aí, de homofobia, tá. Saca? De ódio puro, né, cara? Aí que e tá. Sendo um personagem, se deixando levar. Eu queria voltar ao século XV agora, citar Jean Beslier, que deixou no seu testamento escrito assim: eu desejaria imensamente que o último rei fosse enforcado com as tripas do último bispo. Acho que isso fala mais ou menos o que eu penso. Sobre o Bolsonaro, inclusive. Sim. Agora, aproveitando também o papo do filme, deixa eu ver se eu lembro, que eu tava com isso na cabeça, mas agora eu esqueci. Porra, Sirius, você me cortou numa hora. A rádio cortou. Débito do rapaz aí, pra depois ele não dizer que a gente tá roubando ele porque ele é isso. Bêbado. Como é? Rádio Gralho, uma rádio sente e canta mais com vaquinha. O que eu acho engraçado, assim, acho que dá pra gente problematizar um pouco do que... O mano aí tá devendo 90 pila pra rádio, que ele já falou. Tá pago. Bom, antes de começar minha fala na real, só queria dar um salve pra galera que possivelmente está ouvindo, e até pra galera que tá aqui na sala. Amanhã, a partir das 7 da manhã, vai estar rolando um ato em frente à Câmara Municipal aqui de Curitiba por conta do projeto de lei do passe livre, que nem foi para votação e já está sendo engavetado, né? E, enfim, a ideia deles é engavetar agora nesse fim de ano, a sessão vai ser amanhã, então por isso a partir das 7 da manhã a galera já vai estar lá causando para ver se consegue barrar o engavetamento. Vai ser na Câmara Municipal de Curitiba, que é ali em frente ao Shopping Estação, assim, a galera só colar lá e ajudar o pessoal aí. Ajudar a si mesmo também, né? Porque o projeto de lei do passe livre só conseguiu entrar em pauta por conta de uma ocupação na Câmara Municipal. E aí eles esperam passar um ano inteiro, chega no fim do ano aí que tá tudo desmobilizado, a galera tá indo pras férias e tal, eles vão engavetar a porra toda, que foi uma conquista da luta popular, né? E, bom, dentro desse inteirinho, acho que a mídia entra no sentido de representar... que ela expressa esses fenômenos sociais, como, por exemplo, tá tendo uma evidência muito grande dessa parada da Petrobras aí, pá, e não sei o quê, estão falando um monte da Petrobras, e porra, tem que fuder com esses caras também, que são o Estado também, e que estão sugando de nós aí, mas o projeto de lei do passe livre, que foi, tá sendo engavetado, e porra, não tem uma linha em jornal nenhum, em nenhuma rádio, nenhuma TV... E é engraçado a gente pensar, porque a mídia, na real, ela não mente, tá ligado? Ela não pega dados falsos. Ela pega fragmentos da realidade e monta pra que você deduza o que, que ela quer que você pense, tá ligado? Então você acha que você tá criando um pensamento autônomo a respeito de qualquer coisa, mas a mídia já montou todo esse encaixe pra você chegar a essa conclusão sozinha, sabe? E acho que a TV Globo, ela é a que consegue fazer isso de maneira mais eficiente, né? Você pega, sei lá, os Datenas da vida, esses... Polícia 24 horas e pá, eles estão no discurso direto, eles estão falando, ó, é pena de morte, papapá. O William Bonner, ele faz você pensar nisso sem citar uma palavra, ele não cita pena de morte, mas ele faz você acreditar que a pena de morte é necessária a partir da construção daquele programa, daquele jornal que ele apresenta, tá ligado? Agora eu lembrei o que eu ia falar do filme, que é justamente a parte que a galera tá na escola, e eles estão falando sobre a escravidão no Brasil. Eles estão ensinando as crianças como foi o... E o discurso das crianças é o discurso que o professor passou reacionário pra caralho, né? E era isso que eu queria dizer. Tipo, não é da mídia que vem, saca? Essa cultura. Tal. Tipo, a gente aprende isso na escola, saca? Tipo, a gente tá dividido por idade, tá dividido por classe social, a gente tá dividido até por time de futebol, saca? E a escola é só mais uma divisão. O cara apita... Tu muda de sala, eles apitam de novo, tu vai comer, eles apitam de novo, tu volta pra sala de aula, eles apitam de novo, tu vai embora pra tua casa. Tipo, fora a parte de ir embora pra tua casa, isso lembra pra mim um presídio. Que seria uma forma de reeducação social, que é o que eu acho que eles fazem na escola, mas no caso seria a doutrinação social. E é por isso que se aceita muito do que tem na mídia hoje em dia, porque... Não se tem um conhecimento real do que é. Tipo, a gente aqui no Brasil, a gente é educado pra ser mão de obra, não pra ser cidadão. Então, tu aprende o básico da matemática, o básico da química. Sociais é tido como ciência secundária, assim como a filosofia e muitas outras. Geografia, história. Pois é. E a matemática, ela é te apresentada como dados, não como filosofia. Porque a matemática, na realidade, ela é uma filosofia, né? Ela não é só um dado, ela não é só um risco de giz num quadro negro, né? Não é só a sombra na caverna do Platão. Tem muito mais além disso. E a gente é educado para consumir essa mídia, saca? Tipo, o que vocês estavam falando ali é super relevante, tipo a labuta, saca, do trabalhador. Tipo, o cara pega, sai da casa dele 8 horas da manhã e volta para casa dele 8 horas da noite. Não são 12 horas de trabalho, saca? Mas tipo, o que ele devota ao trabalho são bem mais que essas 12 horas. Porque se tu tem uma família, tu ainda vai, tipo, acordar o teu filho pra ir pra escola, tu ainda vai se preocupar com um monte de coisa antes de começar a labuta, entendeu? Quando tu começa a labuta, é o horário que todo mundo sabe que tu não tem controle sobre a educação das tuas crianças, por exemplo. E geralmente ou elas estão nessa escola penitenciária, que é o ensino fundamental e o médio, ou eles estão na frente da televisão, entendeu? Consumindo a mídia nojenta que a gente tem. Tanto que é normal, às vezes, tu vê em shopping center uma criança de 5 anos agarrada no braço da mãe, gritando desesperadamente porque quer algum brinquedo ou quer uma boneca, saca? Por quê? Porque ela tava, enquanto a mãe não tava vendo, a televisão tava falando pra ela: peça para o papai, peça para a mamãe para comprar a sua amiguinha de todas as aventuras. Não deixe de perder. Se você não comprar essa bonequinha, você não vai ter esses sonhos, você não vai ter essas aventuras, você não vai ter tudo isso que você viu agora no desenho, saca? Aí a criança fica louca, né, mano? E tu acha que se uma criança não tem poder em cima de um pai, então tu tá louco, velho, porque tu não tem filho, saca? Ou tu nunca viu acontecer na tua frente. Que é lógico que uma criança tem poder sobre um adulto. E a nossa mídia corrompe a mente da criança, saca? Tipo, pra ver o quanto é nojento a comercialização da informação hoje em dia, entendeu? Tipo, eles tratam as crianças como simples objeto, eles tratam a gente como simples capital de troca, capital de giro, saca? Nós somos capital de giro pra esse sistema. Essa que é a realidade, entendeu? E independente de Bolsonaro, independente de Luciana Genro, que a galera aí apoia fielmente, eu não posso dar minha opinião pessoal porque eu não conheço ela pessoalmente, nunca vi o... trabalho dela, mas eu acho que quem vai pelos meios da política no Brasil é tão canalha quanto, porque aceita o que a gente já tem, tá entendendo? E o que a gente tem, sinceramente, É ridículo e opressor, né, velho? Tipo, tu não pode ter uma antena com mais de um quilômetro de... Porra, velho, vá se fuder, saca? Sinceramente. É a nossa antena que derruba avião, não a dos 5 mil watts, saca? Pô, e é isso que se propaga na mídia, é sempre uma mentira, saca? É aquela história que eu tava falando, saca? Tipo, não é de verdade, sabe? São personagens, entendeu? Tipo, o controle da indústria, o controle das grandes estatais em cima dos governos, principalmente na América Latina, e até a Europa já tá caindo nisso já há bastante tempo, saca? Tipo, é uma coisa que deveria ser mais colocado na mídia. Tu não vê a galera falando mal de banco na mídia, sabe? E todo mundo já se fudeu com o banco. Quem nunca se fudeu com o banco aí? Só complementando então que você já tá falando pelo banco. Teve esses dias, eu tava conversando com alguns amigos, amigos e amigas, e a gente tava perguntando entre a gente. Quais são as empresas que devem ter mais reclamações da sociedade? Eu acho que é de telefonia, as empresas de comunicações, meu irmão. Nossa, elas devem ter muita reclamação. E o problema é que essas reclamações, elas ficam assim, ó. Tamo num boteco, tamo em algum lugar. Puta, a tinta é uma bosta. Puta. É. E quando a gente vai além da nossa conversa entre pessoas, entre... amigos, conhecidos, próximos, ela vira um protocolo. A gente liga, eu quero fazer um questionamento, uma crítica aqui com o serviço, porque a gente ainda tá encarando a comunicação como serviço. Comunicação é direito, galera. A gente tem que se apropriar desse direito. Não é serviço que a gente compra, que a gente vai lá e acessa o serviço. Não, ele é direito, ele é conquistado com muita luta, com muita construção coletiva e com diversas outras coisas. E aí a gente tava falando sobre essas empresas que tem mais reclamações, né? Eu acho que o pedágio também é outro, que a gente fica na mesma, né? A nossa locomoção, o transporte, por mais que você tinha falado aí que vai ter as atividades amanhã, ou manifestação, mas também... entre a maioria da sociedade, a gente tem esse clima de se indignar, mas uma indignação muito passiva. A gente é passivo pra caralho. Acho que é engraçado, tem uma música do Raul Seixas que diz é você se olhar no espelho, se sentir um ser humano ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal, tá ligado? Porque, bom, isso é um dado real, a gente só usa 10% da nossa capacidade intelectual. Mas aí eu me boto pra pensar, a gente usa 10% dessa nossa capacidade porque a gente... qual o motivo da gente usar? É porque a gente não consegue usar os 100% da nossa capacidade ou porque a gente é impedido de usar os 100% da nossa capacidade? O quanto de expressão artística consegue criar alguém da periferia sem se fuder muito, sabe? O quanto uma criança... tem de expressão artística quando a professora olha pra ela e fala, ó, isso não existe flor preta, menina, pode... A barba é loira, não tem a possibilidade de ter uma boneca negra. Então, já teve, tá ligado? Mas e aí? Porque o que acontece hoje na real é que, sei lá... Eu sou pedreiro, eu sou professor, eu sou médico, eu sou a profissão que eu sou, tá ligado? Eu não posso me dar o luxo de ser poeta de manhã, de ser radialista de tarde, de ser pescador à noite, no outro dia querer ser caçador e depois querer ser super-herói, e depois querer ser...